Sou o professor Arlindo Cunha, não é o especialista, então o que direi eu? Eu estou um pouco. Se calhar enganei-me no comboio. Porque eu sou arquiteto e faço edifícios, dizia o Stravinsky. Sou uma pereira e faço. Não peras. E o que está aqui a discutir é de uma especialidade, as questões técnicas, que eu respeito imenso, e aquilo tudo que está para trás de mim para poder eu desejar uma janela ou uma porta. Pronto, acho interessantíssimo, mas eu não percebo nada disso. Nem, desculpa, e nem me interessa nada. Só tenho uma sensação, não é para rir, nem para aborrecer, mas tenho uma sensação, por ignorância, se calhar, é que não é por aí. O problema do património é um problema técnico. O seu professor explicou, o seu professor disse, olha, as leis das rendas, isto, os governos central, lá, 100% de acordo. Mas o problema do património, quanto a mim, como arquiteto e com uma sensibilidade de cidadão, é uma coisa que o seu professor Ferrão falou, disse, património sim, mas, sim, mas não há mas. Porque a minha avó, se ficar doente, eu tenho que ir para o hospital. Porque a minha avó e as minhas tias são património da minha família, não é mas. Portanto, quando a Polónia, os nazis destruíram, puseram a Varsóvia com um palmo de altura, não houve mas, porque as pessoas sentiram que aquilo era património, era dele. Portanto, eu acho que o património não tem discussão. Ou é património, não tem discussão, ou se tem, já não é. Não é, quer dizer, não há questões técnicas disto e daquilo. Portanto, primeira questão. O património, ou o coletivo, adere, esquerda, direita e tal, e os partidos, e o coletivo, cidadãos, aderem, e vamos a isso. Então vamos estudar as regras, estas coisas técnicas e tal. Mas não é o se, não é se. E há um desfasamento, não se ouve? Hã? O que eu acho é que há um desfasamento de um conceito do património, é uma coisa de exceção, não é? O património é o nosso cotidiano, quando digo os tios e os avós. E um tipo deixou um carro, tem um furo, deixa o carro abandonado na rua. Está lá um mês e a polícia notifica: o senhor não pode deixar o carro neste estado aqui. Ah, pois é, tal, tal. Aparece nu na rua. Ah, o senhor não pode aparecer nessa figura, tem que se cobrir. Mas eu posso ter, durante 20 anos, na rua onde morei, que é a Rua da Restauração, onde mora a minha mãe, e há 20 anos que vejo 10 edifícios emparedados com tijolos e cimento. E pergunto, mas porquê? Mas porquê é que eu posso ter um carro abandonado, vou preso e tenho umas janelas? Pai, nem sequer há uns painéis, nem uns filtros com as fotografias coloridas, como se faz. Não, são tijolos, são blocos, e não é um nem dois, é uma rua emparedada, é pior que o Muro de Berlim. Portanto, e porquê é que é assim? Porque o património é uma coisa complicada, é para uns especialistas. O património é nosso cotidiano, dia a dia, e temos. Daí o sim, mas, não há mas. Pronto. Segunda questão que queria ver. Eu hoje, eu como não percebo nada estou, inclusive, no Porto, a trabalhar num edifício lindíssimo, na Vez Aliados, que é a Pensão Monumental, e eu li, na altura em que aceitei o decreto-lei, hoje, para vir para aqui, li também em transversal, porque aquilo é duro, não é? O que é uma surua e tal. E eu acho que era um bocado com o Almada Negreiros. O Almada Negreiros dizia assim, está tudo pronto para a revolução, agora só é preciso fazer a revolução. Portanto, eu não tenho nada contra aquilo. Aquilo está tudo bem intencionado. Mas há aqui uma coisa que o senhor professor falou, que para mim é muito importante, eu acho que falta Estado. Falta Estado. Aquilo parece um tango, o particular. E depois aquilo dá. Quer dizer, eu acho que é. Nestes casos, não há que inventar muito, porque é como a medicina e tal. Um tipo tem um caso e te fala um colega, opá, tem um caso parecido com esse. Isso já aconteceu na Europa, no pós-guerra, em todos os sítios. Discutiu-se tudo em Itália, o restauro global, o restauro participativo, o restauro com diálogo moderno, o Estado, só os liberais, só a malta, os particulares a investir e tal. Portanto, há um balanço disto tudo e, no fundo, há um bom senso. E há, no meio, só queria dizer isto, que é, o património não se discute, senão o país acaba, e nós, as pessoas, acabamos. Depois, temos que arranjar os meios. Eu penso assim, há operações em Portugal que eu acho paradigmáticas. Por exemplo, lá fora é que é, não, cá, é muito bom. E tem o louvor de ter dirigidas por partidos políticos completamente diferentes. Apesar de alguns arquitetos conhecidos. Primeiro, é preciso uma vontade política fortíssima para atuar. Portanto, a grande política de recuperação foi no pós-guerra, em que as cidades ficaram humilhantes, as pessoas, e usaram aquilo como bandeira. Nós não vamos ficar de rastros. Eles vão ver, deitaram-nos abaixo, mas daqui tal, tal. Portanto, aquilo foi um crescimento de um ego, uma visualização. E isso o coletivo tem que perceber. E o político tem que perceber. Quer dizer, eu estou convencido que o metro quadrado mais caro que é em Portugal, que é o Chiado, feito pelo melhor arquiteto, ou dos melhores arquitetos que é em Portugal, o arquiteto Cida Vieira, se não tivesse a vontade da política do doutor Abcacis, CDS, direita, foi buscar um arquiteto que dizia assim, mas o gajo não é muito vermelho, lembro-me. É. Ou disseram-lhe aí, olha que ele, cuidado, que ele é vermelho. É isso que eu preciso, traga-me cá, traga-me cá. Lembro perfeitamente que eu trabalhei no Chiado. E foi uma operação empenhadíssima a nível do Estado, empenhadíssima a nível do município. Um gabinete técnico exemplar, eu trabalhei nisso, um arquiteto dedicado dia e noite, o CISA, ia para Lisboa, ficava instalado no Tivoli, as reuniões iam até à meia-noite, e havia uma coisa chamada gabinete do Chiado, com medidores, orçamentistas, isto e tal. E um aparelho técnico que fornecia às pessoas indicadores. Não é o tal tango, falta-nos não sei o quê e tal. É a janela. E carpinteiros, dizer, isto é assim, isto é assado. Porque para o privado é tudo é complicado, depois vou acabar. Uma operação paradigmática. Outra operação paradigmática, exatamente ao contrário. O caso do Centro Histórico de Évora, que é a coroa, a joia da coroa dos centros históricos, feito pelo Partido Comunista, portanto. Por acaso, com o mesmo arquiteto. O arquiteto Cisa Vieira. Então, se podemos dizer, então, o Cisa Vieira é a salvação de tudo. Não! É uma conciliação. E depois podemos, para o caso de Guimarães, como estou a lembrar, o arquiteto Fernando Tábora, que também não era nada comunista, e com outro partido na Câmara. Portanto, este triângulo é sagrado, que é uma vontade política forte, não impondo, mas que consegue vender a ideia da naturalidade que o património é nosso, e nós somos o património, os nossos objetos que nos rodeiam. Primeiro, dinheiro, e dinheiro arranja-se. Porque arranja-se, porque quando cai a madeira arranja-se dinheiro. E a Rua das Flores é uma catástrofe. A Rua da Restauração é uma catástrofe. E arranja-se, eu fiz um estádio, arranjaram-se 20 milhões de contos para fazer o estádio de Braga, não sei como, mas fizeram. Portanto, dinheiro há. Dinheiro há. Dinheiro, vontade política e uma coisa que é sagrada. Que são bons técnicos, bons arquitetos, não é preciso dizer bons arquitetos. Porque, por exemplo, o que eu acho, e tenho alguma pena que está a acontecer aqui, e não conheço em profundidade o caso, mas quando vejo alguns edifícios de reabilitação, há dois problemas aqui no Porto que me parecem graves. Que enquanto Lisboa tem uma máquina e tem um mercado em que se pode investir muito dinheiro no edifício e comprá-lo caro, mudá-lo e depois é vendido a 1.600 contos por metro quadrado, que é o normal, ou 1.700 no Chiado, no Porto é complicadíssimo isso. Então o que acontece? No meu caso, os espanhóis compram a pensão monumental, por exemplo, estou a falar de um caso que conheço, caro. E para ter a garagem tem que comprar o edifício da Rua do Almada para entrar por baixo, caro, pois eles especulam. Ah, precisas da garagem, então vais pagar tanto. E depois vão ter com um arquiteto. Eu não posso levar o preço de outros arquitetos, porque faço pormenores em madeira, tenho que fazer janelas duplas, tenho que estudar isto e tal, tal. Entre aspas, um arquiteto mais caro que outros. E depois proponho janelas duplas, porque tenho que respeitar uns caixilhos lindíssimos que lá estão. E tem umas regras de sustentabilidade em que tem que pôr via dupla. Só tem uma sapa é pôr janelas duplas. Que é assim que se faz nos centros europeus. Isto dá um preço. E que depois, é preciso vender aquilo a 1.500 contos. E quem é que vai ver para os aliados a 1.500 contos? Vivem na Avenida Brasil a ver o mar a 700 contos. Portanto, o Estado tem que intervir. Porque senão isto é tudo... Isto é um caso concreto em que eles disseram tal, tal, tal, vamos parar, disseram os espanhóis, porque o arquiteto acha que há mercados. Nem pensaram. Porque eu não vou ver para os aliados e posso estar em frente ao Castelo de Queijo a ver o Atlântico por metade do preço. E como eu penso em outras pessoas. E depois não tenho onde parar o carro. Portanto, isto precisa de uma ação que não vai... É um projeto coletivo. É como a ponte aérea... da descolonização. 1 milhão de pessoas entraram aqui. Portanto, nós, os portugueses, somos tiais quando querem. em vontade e não sei quantos dias para secar 1 milhão de tonelados. Foi ou não foi? E passado 1 mês, estava tudo integrado. Uns faziam moelas, outros tinham cafés, outros tinham os primos em Bragança e não sei o quê. É notável isto. E ou o património é encarado desta maneira, como uma questão política, dinheiro e bons técnicos, ou então há uma espécie de discurso de lamentação, desculpa, Sr. Professor, com todo o respeito, de bem, agora só era preciso isso. Quer dizer, mesmo com a lei das rendas e tudo, não é assim. Porque depois, eu passo pelos edifícios que estão a ser recuperados, e o Porto tem uma coisa maravilhosa. Não tem palácios. Pelo menos os palácios e tal, tem a aristocracia e a corte. O Porto não tem, só tem burguesia. Então, pegou nas quintas e fez, na altura, a especulação, e faz alçados anónimos, muros de pedra, com cantaria pré-fabricada, ferro fundido pré-fabricado, azulejos e abre buracos. E depois preenche esses buracos com caixilhos lindíssimos, em curvas, neogóticos, arcos assim radiais e tal. Com uma delicadeza assim. Quer dizer, o que eu estou a ver são os mascotos deste tamanho a substituir essas janelas que foram demolidas. E outra questão, eu sei como aquelas casas, conheço muitas casas do Porto e trabalhei no Sal e no Barredo, têm escadas helicoidais, frescos, lanternins. E isso não é possível recuperar, porque o tipo que está a entrar nesta jogada sabe que não pode pagar isso, o restauro disso. Porque diz, opa, eu comprei isto, as tais contas. Então isto vai custar 1000, então vai custar 2000, então é que eu nunca mais vendo. Então tudo abaixo, T1, está tal, para aqui, Alcatifa e Boa Nova. Portanto, é preciso, esta questão, os bons técnicos para filtrar isso, e os bons técnicos não estão a trabalhar, quer dizer, nós temos, se há coisa que há em Portugal, há bons arquitetos e bons engenheiros, é do melhor que há aí. E não estou a vê-los nas conversas que eu tenho com os meus colegas, a dizer, estou a fazer isto, estou a fazer isto, não. Há arquitetos louváveis, gente nova, que nem sempre os projetos, muitas vezes falo com eles, e são obrigados a fazer coisas muito simples e muito baratas, porque o risco é muito grande na venda. Portanto, o Estado, como dizia, tem que apoiar, porque isto é uma bandeira, é um problema nacional, e não se discute, E a vontade política, porque quando há um abacaxi faz-se o chiado.